Ei, você, um tempo novo já chegou no Paraná. Um ano inteiro se plantou e agora a terra dá. E cada amor fez um trabalho de grandeza. Em cada crença vai nascer uma certeza. Ei, você, que vem brotando desta geração, na idade jovem da renovação, a primeira etapa está vencida. Ei, você, venha seguir na mesma direção, na direção que leva um novo dia. Só o trabalho faz a construção, de norte a sul, a esperança de um povo. Paraná, a certeza de um tempo novo.